Três Fronteiras. Três Fronteiras. Incomparável. Incomparável. Vida passa e eu sem ninguém. Cadê você que nunca mais apareceu aqui? Que não voltou pra me fazer sorrir? Que nem ligou? Cadê você? Não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Mas não faz mal, eu me calo. Tá tudo bem, eu sempre falo. Cadê você que nunca mais apareceu aqui? Que não voltou nem ligou. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? YH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. O rádio já existe há muito tempo, mas se renova a cada dia. Até porque cada dia tem uma história diferente. E o rádio faz questão de contar cada uma delas da melhor maneira, sem deixar faltar um segundo de informação para os ouvintes. Por isso, o rádio está não só nos ouvidos, mas no coração de muita gente. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. A informação em destaque. Olá, boa tarde. Agora em Campos Sales já são 12 horas 7 minutos, 12 horas mais 7 minutos. Está chegando para você nessa segunda-feira a edição do Rádio Jornal deste dia 23 de junho de 2025. Eu, Rodrigues Amâncio, eu já te agradeço pela companhia. Até às 13 horas a gente fica aqui trazendo as últimas informações do estado do Ceará para você se manter muito bem informado. E assim vamos às manchetes do Rádio Jornal de hoje. Manchete no dia de hoje, num resumo de informações. Crato, Tauá e Crateús receberão eventos regionais do Pacto Cearense pela primeira infância. Reunião define liberação de água dos açude, Arneróis 2, Bengui e Rivaldo de Carvalho. Zona Livre de Febre Aftosa. Sessão solene homenageia a Dagre na Assembleia nesta segunda 23. Crato lança PROCON Municipal hoje, segunda-feira, 23. 58ª Sala Lilás. Governo do Estado do Ceará inaugura equipamento de proteção às cearenses no município de Itarema. Candidatos não alfabetizados terão a oportunidade de estudar e tirar a CNH de forma gratuita aqui no estado do Ceará. Tauá demite Ceará, muda parecer e diz que é viável lombada eletrônica na BR-020. São essas e muito mais a partir de agora, aqui no Rádio Jornal. Jornal. A notícia no ar. No ar. A notícia no ar. Na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo o que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. Agora em Campos Sales já são 12 horas 10 minutos, 12 horas mais 10 minutos. É o Rádio Jornal chegando para você a partir de agora, deixando você muito bem informado. É, hoje, por motivo de força maior, com certeza o companheiro Orlando Duarte teve que se ausentar e por isso o Rodrigues Amâncio fica aqui na tua companhia trazendo as informações do Rádio Jornal para você, como a gente sempre fala, se manter aí muito bem informado através do Rádio Jornal pela Três Fronteiras. São 12 horas 11 minutos em Campos Sales, 12 horas mais 11 minutos. Crato, Tauá e Crateús receberão eventos regionais do Pacto Cearense pela Primeira Infância. Dando continuidade aos eventos no interior do Estado em prol do desenvolvimento infantil, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará promoverá os três últimos encontros regionais do Pacto Cearense pela Primeira Infância. As atividades ocorrerão em Crato nesta terça-feira, portanto amanhã, dia 24 de junho, e em Tauá no próximo dia 26 e em Catreus no dia 27, com a participação do presidente da corte, o conselheiro Holden Queiroz. Os encontros integram a estratégia do TCR do Ceará para estimular os municípios na elaboração, execução e avaliação dessas políticas públicas. O compromisso de todos os que apoiam o pacto, coordenado pelo TCR do Ceará, é fortalecer a governança, aprimorar a gestão de recursos, além de ampliar e qualificar os serviços das políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos. Estão convidados para os eventos os representantes das entidades das regiões do Cariri, Sertão Central e Sertão de Crateús, além de municípios vizinhos, ampliando o alcance da mobilização e reforçando o compromisso coletivo com a primeira infância. As atividades serão realizadas nas seguintes datas e locais. No dia 24 de junho, portanto, esta semana, é a vez do município do Crato, no Centro de Convenções do Cariri, na Avenida Padre Cícero, 4400, no bairro Muriti. Municípios contemplados como Abaiara, Barro, Jardim, Porteiras, Aiuaba, Brejo Santo, Jati, Potengi, Altaneira, também Campos Sales, Juazeiro do Norte, Saboeiro e Antonina do Norte. E ainda Caririaçu, Lavras da Mangabeira, Salitre, Araripe, Cedro, Mauriti e também Santana do Cariri, Assaré, Milagres, Tarrafas, Aurora, Farias Brito, Missão Velha, Umari, Baixio, Grangeiro, Nova Olinda, Vaze Alegre, Barbalha, e Palmirim e Penaforte. Já no próximo dia 26 é a vez do município de Itauá, no auditório do Cine Teatro Maria Carme, no Parque da Cidade, na Rua Setubal da Paixão, número 6, no Planalto dos Colibris. Os municípios contemplados são os seguintes: a Copiara, Icó, Mombaça, Quixelô, Arneróis, Iguatu, Oróis, Quixeramobim, Boa Viagem, Itatira, Parambu, Senador Pompeu, Cariús, Jucás, Pedra Branca, Solonópolis, Catarina, Madalena, Piquer Carneiro, Deputado Irapuã Pinheiro, Milhãs e Quiterionópolis. E, portanto, no próximo dia 27 é a vez do município de Crateús, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, na Avenida Dr. Geraldo Barbosa Marques, 567, no Venâncio. Os municípios contemplados são os seguintes: Ararendá, Independência, Nova Russas, Tamboril, Catunda, Ipaporanga, Novo Oriente, Varjota, Ipu, Pires Ferreiras, Croatá, Ipueiras, Poranga, Hidrolândia, Monsenhor Tabosa e Santa Quitéria. Essa iniciativa também visa fomentar o diálogo entre diferentes esferas da gestão municipal, estimulando uma atuação mais integrada e eficiente em benefício do desenvolvimento infantil. A adesão ao pacto. Até agora, 81 prefeituras, 53 câmaras municipais, 9 órgãos estaduais e federais, além de 11 entidades apoiadoras, já aderiram ao Pacto Cearense pela Primeira Infância. A adesão ao pacto pode ser feita assinando o termo de compromisso, que deve ser enviado ao e-mail pacto.primeiraInfância@tce.ce.gov.br. Em Campos Sales são 12 horas 16 minutos, 12 e 16. Reunião define liberação de água dos açudes Arneróis 2, Bengue e Rivaldo de Carvalho. A COGÉ anuncia que os açudes públicos situados nos municípios de Arneróis, Aiuaba e Catarina irão liberar água para o abastecimento de comunidades ribeirinha. A decisão foi tomada na 86ª reunião ordinária do Comitê da Subbacia Hidrográfica do Alto Jaguaribe, realizada na última semana na cidade de Iguatu. O coordenador do Núcleo de Operação da Região, ou melhor, da Regional da COGÉ do Alto Jaguaribe, Cássio Salles, apresentou as precipitações de fevereiro a maio de 2025. A evolução volumétrica do estado do Ceará, a classificação de critérios dos reservatórios, a definição dos parâmetros para a alocação 2025.2 dos reservatórios do Alto Jaguaribe. A reunião esta diz que hoje está os reservatórios com 93,91% da capacidade armazenada, tendo registrado o terceiro melhor aporte, 1,69 bilhões de metros cúbicos durante a sua quadra invernosa, isso é, de fevereiro a maio dos últimos 20 anos. O açude Arneróis 2, o maior da região dos Inhamuns, começará a liberar a sua água a partir do dia 1º de setembro, com uma vazão de 1.100 litros por segundo, e término previsto para o dia 1º de dezembro de 2025. Se houver necessidade, também poderão ocorrer pequenas descargas para o abastecimento da comunidade de Boqueirão. Já no município de Aiuaba, o açude Bengue abrirá a válvula para perenizar o trecho de 17 quilômetros até a comunidade de São Nicolau. A operação ocorre em forma de pulsos de 365 litros por segundo em 30 dias de operação. A data de início da liberação será definida em reunião com a comissão gestora. Já a barragem Rivaldo de Carvalho, no município de Catarina, fará uma descarga de 100 litros por segundo até que a água chegue à barragem da localidade de Figueiredo, possibilitando um complemento hídrico para o reservatório. De acordo com a COGÉ, será utilizado um sifão para a transferência. Os três açudes sangraram nesse primeiro semestre de 2025. Já com relação a outros açudes da bacia ou canoas, vazão de 150 litros por segundo, perenização de até 25 quilômetros. Nesse cenário, a perenização será constante, mas com volume variável no decorrer da operação. A data de início da operação será definida em reunião com a comissão gestora. O FAE, vazão de 70 litros por segundo, possibilita uma descarga de, no máximo, 30 dias com 500 litros por segundo, até que a água chegue à barragem de Quixelô. Caso chegue antes dos 30 dias, a operação será encerrada. Este cenário também prevê descarga para atendimento ao trecho aterrado próximo ao açude, data de início a ser ajustada com a comissão gestora. Mamoeiro, vazão de 50 litros por segundo, pereniza um trecho de 10 km se for a vazão constante de 50 litros por segundo. Se a operação ocorrer em forma de descarga, pode chegar até 25 km. Nesse caso, seria uma descarga de 300 litros por segundo, com início no dia 16 do mês 9 e término no dia 21 do mês 10 de 2025. Mungui, vazão de 400 litros por segundo. Esse cenário permite uma descarga que possa chegar à divisa de Cardoso Penha até 45 quilômetros. Também assegura captação de Cariús, com descarga de 80 dias de 800 litros por segundo. Caso chegue antes, a operação será encerrada. Em Campos Sales já são 12 horas 21 minutos, 12 e 21. Crato, montagem da estátua de Nossa Senhora de Fátima é retomada após falta de guindaste. A montagem da estátua de Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Barro Branco, no município do Crato, na região do Cariri, foi retomada na última sexta-feira passada, 20 de junho, após a chegada de três guindastes com capacidade de erguer as peças mais pesadas do monumento. A obra estava parada até então pela falta do maquinário. A estátua tem 54 metros de altura. O escultor responsável pela obra, Ranilson Viana, revelou que a montagem deve ser concluída em breve. Entretanto, o cronograma da obra encontra-se atrasado. Inicialmente, a estátua deveria ter sido entregue em 13 de maio, mas a inauguração foi adiada duas vezes. Viana alega que fatores climáticos como chuvas e ventos atrasaram a finalização do monumento. Iniciamos hoje a colocação de mais uma peça e agora falta apenas as partes de mãos e a cabeça. Acredito que na próxima semana nós já vamos estar com ela montada para a gente continuar os acabamentos. Evidentemente que a promessa foi feita várias vezes, mas teve interferência da natureza, da chuva. Precisamos garantir a segurança da peça e das pessoas, que são os meus ajudantes, assim explicou Ranilson. Apesar disso, não há previsão para a inauguração da estátua, que deve passar por ajustes finais. Segundo Ranilson, o seu contrato com a Prefeitura do Crato segue até 2026 e o processo de acabamento será feito com muito cuidado. Na última semana, a Câmara Municipal do Crato questionou o escultor pelo adiamento na entrega da obra. Ranilson rebateu explicando que os guindastes disponíveis para a montagem não eram adequados para a conclusão do serviço, sendo necessário o aluguel de outros maquinários. A montagem da estátua de Nossa Senhora de Fátima teve início em dezembro do ano passado. A entrega do monumento estava prevista para 13 de maio deste ano, data dedicada à santa. Na ocasião, o escultor alegou que, uma vez, condições climáticas desfavoráveis para a conclusão da obra. Antes da requalificação, a primeira estátua de Nossa Senhora de Fátima foi inaugurada no ano de 2014, durante a comemoração dos 250 anos do município do Crato. Atualmente, é um dos maiores monumentos da América Latina, superando a estátua de Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que tem 38 metros de altura, e a imagem de Padre Cícero em Juazeiro do Norte, com 27 metros. Agora são 12 horas mais 26 minutos em Campos Sales, 12 e 26. Vamos trazer um pequeno intervalo e já retornaremos com mais notícias. Três Fronteiras, uma atitude inteligente. Olha, se você quer aprender a dirigir com qualidade, venha pra autoescola Campos Sales. É mais completa da cidade. Aprenda com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Sales é o seu lugar. Você vai gostar, vai aprender, vai chegar lá e conquistar a sua CNH. O maior índice de aprovação, o caminho certo pra sua habilitação. Autoescola Campos Sales é o lugar. Você aprende com quem sabe ensinar. Escola Campos Sales, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro Campos Sales, telefone 992974919. O caminho certo para a sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Sales. Aromax Produtos de Limpeza informa. Mudamos para melhor atender você. Caros clientes de Campos Sales e toda a região, temos uma novidade incrível para compartilhar. Aromax Produtos de Limpeza agora está de casa nova. Mudamos para um espaço mais amplo, moderno e confortável, pensando especialmente em oferecer a você uma experiência ainda melhor. Nosso novo endereço é a Avenida Francisco das Chagas Arraes, em frente ao posto São Cristóvão. Você encontrará a mesma qualidade e variedade de sempre, com ainda mais comodidade e um ambiente renovado. Venha nos visitar e aproveite as novidades. Trabalhamos com produtos Vonix, toda linha em estética automotiva, no varejo ou atacado. A linha hidroazul para piscinas e muito mais. Aguardamos você para continuar garantindo os melhores produtos de limpeza com o atendimento que você merece. Avenida Francisco das Chagas Arraes, em frente ao posto São Cristóvão. Fone WhatsApp 99274-9265. Te esperamos na Aromax. Pensou em comprar ou trocar de moto? Não perca mais tempo. Procure já a sua consultora de vendas, a sua amiga Benedita Oliveira, e confira os menores preços e os melhores planos. Financiada, consórcio ou à vista parcelado em até 10 vezes no cartão. É isso mesmo. Não perca mais tempo. Ligue 9301-4075 ou chame no WhatsApp 9803-4123 e comece a realizar o sonho da Moto Zero. O homem do campo já sabe onde encontrar variedade de produtos que faz bem à terra e aos animais. Casa do Criador, o agricultor pode confiar. Preço baixo o ano inteiro, onde o fazendeiro lucra muito mais. Casa do Criador, tudo em medicamentos, vacinas, rações para cães e gatos, adubos, inseticidas, ferramentas, lonas e muito mais. Trabalhamos também com pintos caipirão, capote gigante e todos os produtos para granja. Sempre com o melhor preço e bom atendimento. Casa do Criador, Rua Júlio Norões, número 239, Centro de Campos Sales. Telefone WhatsApp 88996469905. Organização Maurílio Oliveira e Família. Casa do Criador, a casa do homem do campo. Ei, eu vou te contar a maior. A Citynet Telecom acabou de lançar um plano de hipervelocidade de 600 MB por apenas R$ 99,90. Tudo isso na fibra óptica com os melhores equipamentos para a sua casa. Então você não pode perder. Corre bem aqui no escritório e não perde essa promoção. 20 minutos é o tempo que leva para a pressão e a pulsação voltarem ao normal quando se para de fumar. Quanto mais cedo, menor o risco de adoecer. É cilada acreditar que a cor chamativa, o sabor e o cheiro de um cigarro eletrônico não trazem riscos. A sua saúde, a sua energia e o seu bem-estar são valiosos. Cuide deles. O SUS oferece tratamento. Procure a unidade básica de saúde mais próxima. Ministério da Saúde. Governo Federal. Três Fronteiras. Rádio Diferente. Rádio Jornal. A notícia no ar. No ar. A notícia no ar. Na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. Agora em Campos Sales, já são 12 horas 31 minutos, 12 e 31. O Rádio Jornal vai seguindo com você aqui pela Três Fronteiras até às 13 horas. São João do Centro Cultural do Cariri teve feira, espetáculo, quadrilhas e shows musical no sábado 21. O Centro Cultural do Cariri realizou no último sábado, na verdade, dia 21 mesmo, né? Aí repetiram aqui com 22, mas foi 21, né? Hoje são 23, domingão foi ontem, 22. Sábado, portanto. Eita, tem que tirar a prova dos 9, né? Tá aí então. O Centro Cultural do Cariri realizou no último sábado, dia 21, a sua programação especial de São João. As atividades começaram a partir das 17 horas no Terreiro das Artes, com uma mistura de feira, cultura popular e música para celebrar o período junino. Abrindo a programação, a Feira Balaio trouxe expositores locais com produtos artesanais. Em seguida, às 17 horas, foi apresentado o espetáculo Boi Santo, que mistura teatro e tradição nordestina. Às 18 horas e 30 minutos, o público conferiu a apresentação da quadrilha junina Arraiar da Tradição. E encerrando a noite às 19 horas e 30 minutos, o forrozeiro Edson do Acordeon subiu ao palco. Todas as atrações foram gratuitas e encerraram, ou melhor, e ocorreram no Terreiro das Artes, espaço ao ar livre do Centro Cultural do Cariri. São 12 horas 33 minutos em Campos Sales, 12h33. Avanço no turismo e desenvolvimento. Pavimentação asfálticas entre Santana do Cariri e Pontal de Santa Cruz está em fase avançada. A pavimentação asfálticas que integra o município de Santana do Cariri ao bairro Pontal de Santa Cruz segue em ritmo acelerado e já recebe camada asfáltica, marcando uma etapa importante da obra. A estrada, que é uma rodovia estadual, está sob a supervisão da Superintendência de Obras Públicas, SOP, e conta com a parceria direta da Prefeitura Municipal. A iniciativa representa um marco para o fortalecimento do turismo na região, especialmente nas áreas do turismo religioso, científico e paleontológico e de aventuras. Características que fazem de Santana do Cariri um dos destinos mais singulares do interior cearense. A nova via vai garantir melhor acessibilidade aos moradores que residem na serra, os sítios paleontológicos, além de fortalecer o fluxo de visitantes e pesquisadores, além de contribuir para a geração de emprego e renda. O prefeito de Santana do Cariri, Samuel Cidade Werton, ressaltou a importância do projeto para toda a região do Cariri. Essa obra é estratégica para a nossa integração regional, além de facilitar o deslocamento entre municípios. Ela estimula a economia, gera empregos e impulsiona o turismo de forma sustentável, assim pontuou. Já o deputado estadual Fernando Santana, articulador junto ao governo do estado para a viabilização da obra, destacou os impactos positivos na vida da população. Essa estrada é um sonho antigo que agora está se concretizando. É um investimento que traz dignidade ao povo, melhora a mobilidade, valoriza nosso patrimônio cultural e potencializa a geração de renda, assim afirmou o parlamentar. Com a conclusão da obra, a expectativa é que Santana do Cariri ganhe ainda mais destaque como rota turística e científica, reafirmando seu papel de protagonismo no cenário cultural e histórico do Ceará. Agora já são 12 horas 37 minutos em Campos Sales, 12h37. Zona Livre de Febre Aftosa, sessão solene, homenageia a Adagre na Assembleia nesta segunda-feira, hoje, portanto, 23. Por solicitação do senador do mandato do deputado de Assis Diniz do PT, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, será realizada uma sessão solene em homenagem à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, ADAGRE, pelo reconhecimento internacional do Ceará como um território livre da febre aftosa sem vacinação. O evento ocorre nesta segunda-feira, dia 23 de junho, logo mais às 17 horas, no plenário 13 de maio. Trata-se de uma conquista histórica que fortalece a agropecuária cearense. Abre portas para novos mercados e gera mais desenvolvimento para o nosso estado, afirmou de Assis, que é presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Agricultura Familiar, Pecuária e Pesca e ex-titular da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a SDA. O Brasil foi reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal em 29 de maio de 2025. Agora são 12 horas 39 minutos. O Crato lança Procon Municipal no dia de hoje, segunda-feira, 23. O cratense passa a contar com um Procon Municipal. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, a partir desta segunda-feira, 23. O lançamento acontece no Centro de Atendimento ao Cidadão, onde vai funcionar. A Prefeitura do Crato, por meio da Coordenadoria e Ouvidoria Geral do Município, implanta o PROCON para facilitar a vida de quem se sentir lesado diante de aquisição de um produto ou contratação de um serviço. Atualmente, uma demanda individual, como um eletrodoméstico que deu defeito, precisa ser levado ao DECON regional, sediado em Juazeiro do Norte. O PROCON Municipal será a porta de entrada para reclamação sobre propaganda enganosa, cobrança indevida ou dificuldade de reembolso, por exemplo. Também mediará conflitos entre empresas e consumidores buscando a resolução do problema sem a intervenção do judiciário. Em Campos Sales são 12 horas 40 minutos, 12 e 40. Prefeito vai tratar de plano de cargos e carreira com professores de Banabuiú. O prefeito de Banabuiú, Marcílio Coelho, PSB, realizou um balanço dos seus poucos mais de 160 dias à frente da administração municipal. De acordo com o gestor, apesar de haver um esforço em melhorar os serviços e equipamentos de saúde, porém, é na área da educação que a cidade do Sertão Central tem conquistado avanços consideráveis. Ainda que em pouco tempo de gestão, diante desse reconhecimento, o prefeito articula melhorias para os professores de Banabuiú. O prefeito destacou que a parceria com o governo do estado e com o governo federal, além de reforçar que o município tem dado a sua contribuição com a ampliação de recursos próprios. Segundo Marcílio Coelho, para além de estruturar equipamentos na área da educação e dar todo o suporte devido aos alunos da rede municipal, é preciso valorizar os servidores de uma das áreas de extrema importância para Banabuiú. Nesse sentido, o prefeito revelou que planeja uma reunião com servidores da educação para tratar do plano de cargos e carreira da classe de profissionais, algo que simboliza uma antiga demanda dos professores de Banabuiú. São 12 horas 42 minutos em Campos Sales. 58ª Sala Lilás. Governo do Ceará inaugura equipamento de proteção aos cearenses no município de Itarema. O município de Itarema será o próximo a receber uma unidade da Sala Lilás, iniciativa que fortalece a rede de proteção às mulheres do estado do Ceará. O governo do estado, por meio da Secretaria das Mulheres, Programa Integrado de Prevenção e Redução de Violência, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e a Prefeitura de Itarema inauguram nesta segunda-feira, 23 de junho, logo mais às 15 horas, a Sala Lilás de Itarema. Com a nova entrega, o Ceará chegará à marca de 17 Salas Lilás implantadas em diferentes regiões do estado, reafirmando o compromisso da interiorização das políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Localizada na Delegacia Municipal de Itarema, a Sala Lilás foi planejada para oferecer um espaço seguro, acolhedor e humanizado, garantindo às mulheres um atendimento especializado com foco na escuta qualificada e na redução da revitimização durante o registro de denúncias. Em Campos Sales já são 12h44, um breve intervalo, já retornaremos.

Remédio. É, sacolão vendido, delegada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, olha. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aécio. Oi, nega. Essa viagem pode acabar mal. A droga age no cérebro, modifica a maneira de pensar, sentir, agir e leva à dependência. Com o tempo, você não consegue controlar o uso, a quantidade, o horário, nem a ocasião. A droga afasta você dos verdadeiros amigos. Consome a sua saúde e a sua energia. Fique esperto. Diga não. Três Fronteiras. Três Fronteiras. Incomparável. Rádio Jornal. A notícia no ar. No ar. A notícia no ar. Na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo o que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. Agora em Campos Salles já são 12h50, 12h50. É o Rádio Jornal chegando com o último bloco de noticiário para você ficar muito bem informado. Candidatos não alfabetizados terão a oportunidade de estudar e tirar a CNH de forma gratuita aqui no estado do Ceará. O governo do Ceará, por meio do Departamento Estadual de Trânsito, Detran Ceará, e da Secretaria de Educação, Secult, vai preparar candidatos não alfabetizados para a correta condução de veículos automotores em vias públicas, capacitando-os para o acesso à Carteira Nacional de Habilitação, CNH. A proposta de criação do programa ABC Detran foi aprovada na última semana, quando foi sancionada pelo governador Eumano de Freitas. Dará chances de vida melhor para aqueles que, em muitas vezes, até dirigem veículos, mas que por não saberem ler ou escrever, não conseguem tirar uma CNH. A medida também deve contribuir diretamente para um trânsito mais seguro. O programa teve início ainda no ano de 2022, quando foi realizado um projeto piloto na cidade de Horizonte. Na ocasião, 12 pessoas foram contempladas com a aquisição gratuita da CNH na categoria A para moto. Diretor jurídico do Detran no Ceará, Marcos Macedo, acompanhou a votação da proposta enviada pelo governo do estado. Nós temos no estado do Ceará o maior programa de formação popular de condutores do país, a CNH Popular. Assim avalia, afirmando que desde o seu início já foram entregues de forma 100% gratuita a cidadãos cearenses, tanto de categoria A como da categoria B, mais de 180 mil habitantes. Inovação e pioneirismo, isso é, o programa ABC Detran vai permitir a ampliação dessa política pública. É um projeto inovador, pioneiro em todo o país, que vai possibilitar que adultos não alfabetizados possam ser levados a um programa de educação instrumental para que seja certificado e entregue ao programa da CNH Popular e receba de forma gratuita a sua CNH, assim explica Macedo. Estamos executando esse ano 25 mil vagas para quem se inscreveu no ano passado. E no segundo semestre, o governador deve liberar mais 25 mil vagas para beneficiar ainda mais cearenses. Quem também acompanhou de perto a apreciação do projeto foi Isabelle Vasconcelos, orientadora da Educação de Jovens e Adultos e do Ensino Médio Noturno da Secretaria de Educação. Ela explica que a SEDUC vai capacitar e pagar aos professores que ministrarão as aulas. Esse curso vai dar condição a esses cidadãos que já faz uso de moto, de carros, para que possa passar no exame do DETRAN, para que possa fazer as leituras mínimas necessárias para efetuar essa avaliação, assim conta. A gente entende que dessa forma estaremos contribuindo com essa correção de uma grande dificuldade que eles têm de fazer a avaliação e serem aprovados para terem a vida funcional e profissional de uma forma certa, de forma desenvolvida, da melhor maneira possível, afirma Isabelle, que também coordena o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo. E como funciona? Os alunos passam por uma capacitação com conteúdo de letramento e sobre educação de trânsito por meio digital, com acompanhamento de monitores e carga horária total de 81 horas aula, antes da realização da prova teórica. Em seguida, todos são encaminhados para o Centro de Formação de Condutores para as aulas práticas. Por fim, realizam o exame prático na sede do DETRAN Ceará, assim como do programa CNH Popular. Os candidatos selecionados fazem parte do programa Bolsa Família e não terão nenhum custo com esse processo de habilitação. Agora são 12 horas 56 minutos. 12h56. Tauá, DENIT Ceará, muda parecer e diz que é viável lombada eletrônica na BR-020. 20 dias após emitir um parecer técnico apontando a inviabilidade de instalação de lombada eletrônica no trecho urbano da BR-020, no município de Tauá, o DENIT no Ceará mudou o entendimento e, em novo relatório, indicou a viabilidade da implantação do equipamento. A documentação foi encaminhada no final da manhã do último dia 18 à Câmara Municipal de Tauá, que enviou diversos expedientes ao órgão federal cobrando a instalação dos redutores de velocidade. No último dia 13 de maio, o DENIT do Ceará encaminhou ao Poder Legislativo a cópia do parecer técnico concluído pela inviabilidade da implantação do equipamento, considerando a análise de criteriosidade, ou melhor, de criticidade por acidentes baixo, e a análise de criticidade por fator de risco muito baixo. A decisão causou muitas reclamações por parte dos segmentos da comunidade tauaense, tendo em vista que todos conhecem o histórico de acidentes ocorrido nesse trecho da rodovia federal. No entanto, um relatório detalhado feito pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Tauá comprovou que o trecho rodoviário em discussão lidera de forma disparada as estatísticas de morte no trânsito na cidade. Entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de maio de 2025, foram registrados 15 óbitos no perímetro urbano de Tauá, sendo que 9 ocorreram na BR-020. O superintendente estadual do DENIT, Francisco Williams Cabral Filho, encaminhou à Câmara Municipal de Itauá a cópia de um novo relatório apontando a viabilidade da instalação, não de uma, mas de três lombadas eletrônicas no trecho urbano da BR-020, na cidade de Itauá. O DENIT Ceará não explicou a mudança de entendimento, mas tudo leva a crer que a pressão feita pela população e os vereadores tenham sido decisiva para esse novo posicionamento. Apesar dos novos relatórios de viabilidade, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes não estabeleceu prazo para a instalação dos redutores de velocidade e nem esclareceu que tipo de equipamento será instalado, lombada ou semáforo. Agora em Campos Sales já são 13 horas pontualmente. Esse foi o Rádio Jornal desta segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. Eu te agradeço pela companhia, te desejo uma ótima tarde, uma grande semana de bênçãos pela frente. Que Deus abençoe a todos vocês e amanhã, se Deus quiser, retornaremos com mais um Rádio Jornal sob o comando do companheiro Orlando Duarte. Você fica agora com as canções do Rei Roberto Carlos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Rádio Jornal. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Começa agora o programa que retrata a vida de um dos artistas mais amado e desejado de todos os tempos. Roberto Carlos e Companhia. O rei canta para você. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim, porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Oh, oh, oh, não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Faz sofrer e até chorar. Oh, oh, oh, não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Meu bem. Roberto Carlos e Companhia. O rei canta pra você aqui no programa Roberto Carlos e Companhia. Carlos e Companhia. Me abrace assim, me olhe assim. Não vá ficar longe de mim, pois enquanto eu tiver você comigo, oh, sou mais forte, para mim não há perigo. Oh, você está aqui, eu estou também, e com você eu não temo ninguém. Você sabe bem de onde eu venho, e no coração o que eu tenho. Tenho muito amor e é só o que interessa. Oh, fico sempre aqui, pois a verdade é essa. Carlos e Companhia. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar e afastar para sempre a tristeza do meu coração. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim. Thank you.

amar na manhã. Amanhã de manhã, nossa chama outra vez tão acesa, e o café esfriando na mesa. Esquecemos de tudo. Sem me importar com o tempo correndo lá fora. Amanhã nosso amor não tem hora. Vou ficar por aqui. Pensando bem, amanhã eu nem vou trabalhar. Além do mais, temos tantas razões pra ficar amanhã de manhã. Eu não quero nenhum compromisso. Tanto tempo esperamos por isso. Desfrutemos de tudo. Quando mais tarde nos lembrarmos de abrir a cortina, já é noite, o dia termina. Vou pedir o jantar. Os lençóis macios, a mantissidão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam, bocas que murmuram. Roberto Carlos e Companhia. Sua boca, o gosto de tudo, eu mato em seu corpo a sede que eu tenho. Nesse beijo eu tomo de todos os vinhos, mistura perfeita dos nossos carinhos. O ar que eu respiro no céu se mistura da boca ofegante que a minha procura. E eu bebo nas fontes de tantas delícias, me perco em seus montes, jardins e carícias. Quando eu provo do seu beijo, eu me perco no sabor da pureza dessas fontes, da beleza desse amor. Nesse campo farto e fértil, eu desfruto do melhor. Tudo é puro na beleza desse amor. Na árvore plena, nosso amor conhece o gosto da fruta que a vida oferece. Nós somos a festa e a dose atrevida. Brindemos agora o amor e a vida. Quando eu provo do seu beijo, me confundo no sabor da pureza dessas fontes, da beleza desse amor. Nesse campo farto e fértil, eu desfruto do melhor, da pureza dessas fontes, da beleza desse amor. Quando eu provo do seu beijo, eu me perco no sabor da pureza dessas fontes, da beleza desse amor. Nesse campo farto e fértil, eu desfruto do melhor, na pureza dessas fontes, na beleza desse amor. Quando eu provo do seu beijo, me com... Roberto Carlos e Companhia. Roberto Carlos e Companhia. Hoje acordei pensando num sonho que eu tive à noite. Sentei-me na cama para pensar no sonho que eu tive, no sonho que eu tive, no sonho que eu tive. Fiquei tanto tempo pensando em tudo que estive sonhando, que por um momento pensei ser verdade o sonho que eu tive, o sonho que eu tive. Sonhei que entrei no quintal do vizinho, plantei uma flor. No dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a primavera chegou. E quando eu abri a janela, estava um dia tão lindo. No outro quintal o vizinho sorriu. Lembrei do meu sonho, o sonho que eu tive, o sonho que eu tive. A janela, o dia estava tão lindo. No outro quintal, meu vizinho sorrindo. Lembrei do meu sonho, do sonho que eu tive, do sonho que eu tive, do sonho que eu tive. Três Fronteiras, criatividade, talento, iniciativa. Pensou em comprar ou trocar de moto? Não perca mais tempo. Procure já a sua consultora de vendas, a sua amiga Benedita Oliveira, e confira os menores preços e os melhores planos. Financiada, consórcio ou à vista parcelado em até 10 vezes no cartão. É isso mesmo. Não perca mais tempo. Ligue 9301-4075 ou chame no Whats 9803-4123 e comece a realizar o sonho da Moto Zero. Tem gente que precisa e muito da nossa ajuda. A Santa Casa de Fortaleza atende milhares de pessoas todos os dias, mas depende da sua doação para continuar salvando vidas. E a gente criou até uma musiquinha para você decorar o número da doação.

nem ficar de lado. Eu não sou de desistir, não. Não adianta andar fugindo, continuar dizendo não. Pare de andar correndo por aí sem direção, porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aqui na minha mão. Conheço bem a vida, você tem muito que aprender. Pode aprender comigo, experimente só pra ver. É com você que estou falando, acho bom você saber. Eu vou ganhar você na raça, é a minha decisão. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai cair aqui na minha mão. Sabe como eu sou, sabe onde ando e os lugares onde vou. Por isso vivo sempre perto e cada vez estou mais certo. Que você já sabe disso e não vai dizer que não. Porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aqui na minha mão. O rei canta para você.